at jeg virkelig havde svar på det hele. Eller på mindst noget andet dis. Og han sagde til mig, sagde nej, det er ikke noget af det. Så kom og så lige nu lige. Og så sagde jeg, ja, men det har jeg læst. E ele me disse, tudo que você falou está certo. Ele disse, alt det du har sagt er rigtigt. Kardec está com a razão. Kardec é rigtig. Mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. Men han sagde, at alt det er kun nødvendigt, fordi vi ikke har fuldført det primære formål med det at være her. Eu disse qual? Og jeg spurgte, hvad? Aprendermos a amar. At lære at elske. Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no planeta? Ele me perguntou. Quem foi a maior autoridade espiritual no planeta? Jesus de Nazaré. Jesus é Nazaré. E ele me disse, qual é o mandamento que ele nos disse, onde estava contida toda a lei e os profetas? Todas as escrituras estavam contidas nesse único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E amar ao próximo como a si mesmo. Meget kort fattet. Ele nos convidou para aprendermos a amar. Han inviterede os til at lære at elske. Nós só vamos evoluir quando aprendermos a amar. Vi vil kun udvikle os. Nós só estamos aprendendo a elske. Nós só estamos sofrendo porque não sabemos amar ainda. Vi lider kun fordi vi endnu ikke ved hvordan vi skal elske. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. Og vi er nu nødt til at reparere på fejle gjort i tidligere liv, fordi vi ikke har lært, hvordan vi skulle elske. E só amando evoluiremos. Og kun ved at elske vil vi udvikle os. Estamos aqui para aprendermos a amar. Vi er her for at lære at elske. E eu queria contar uma história pequenininha para nós encerrarmos. Og jeg vil fortælle en historie. Que eu encontrei na internet. Som jeg fandt på internettet. Na internet também tem coisa boa. Internet har også gode ting. Uma jovem casou-se com um rapaz e foi morar com ele no Oriente. En pige blev gift med en ung mand, og de tog hen for at bo i Østen. Só que ela não sabia, mas a sogra foi morar junto com eles. Hun vidste det ikke, men svigermoren skulle også bo hos dem. E lá no Oriente, para piorar, a tradição dizia que a nora tem dever de obedecer à sogra. Og der i Østen siger reglen, at svigerinden skal adlyde svigermoren. E a sogra era realmente terrível. Svigerdatteren, ja. Og den her svigermor, hun var virkelig... Aliás, abrindo um parênteses. Og ja, aliás, eller... Vocês sabem por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Ved I hvorfor Peter nægtede Jesus 3 gange? Um palestrante espírita me contou. Det var en spiritistisk foredragsholder, der fortalte mig det her. Ele me disse, Nazareno foi com raiva de Jesus. Og han sagde, Nazareno, det var fordi han var sur på Jesus. E eu disse, por quê? Og jeg sagde, jamen hvorfor det? Porque Jesus curou a sogra dele que estava com febre. Det var fordi Jesus helbredte hans svigermor, som var syg. É brincadeira, pessoal. Det var bare en joke. É porque as mães amam tanto que às vezes exageram interferindo no casamento. Og det er fordi mødrene, de elsker så meget, så nogle gange overdriver de lidt. Mas os espíritos na codificação kardeciana dizem que o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. Men ånderne i Kardecs bøger, de siger, at mødrenes kærlighed er det den, der ligner mest Guds kærlighed her på jorden. Mas o casamento estava um fracasso. Men ægteskabet her for det her unge par var ved at... Ja, ela já... det var en fiasko. Ela já não suportava mais. Ela disse, ou eu me mato ou mato essa mulher. Og hun kunne ikke holde det ud længere. Hun sagde, jamen enten begår jeg selvmord, eller også slår jeg den dame ihjel. E não aguentando mais, ela foi até uma loja e pediu para comprar veneno. Og hun kunne ikke holde det ud, så hun tog til et apotek og bad om at få lov at købe noget gift. E o homem perguntou, para que você quer veneno? Og manden spurgte, jamen hvad skal du bruge det til?